E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o Senhor deu ordem que da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus é o Todo-Poderoso, que criou eu e você, e sacrificou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14. Sede santos, porque eu sou santo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e amar o outro. Portanto, todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, Tiago, nisso está pecando. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 4:7. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do deserto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Viva, viva, viva e pratique a palavra de Deus. De Deus. Não é tarde pra falar de amor. Não é tarde pra se arrepender. Não é tarde pra dizer.